Ouvimos que Esparta está na rota da guerra. Estávamos ansiosos para unir forças. Se é sangue o que procura, pode juntar-se a nós. Trouxe apenas esse punhado de soldados para ir contra Xerxes. Eu estava errado em esperar de Esparta o compromisso de igualar com o nosso número. E não é isso? Você. Yeah. Qual a sua profissão? Todo mundo tem um espartano dentro de si, pronto pro ataque, preparado pra ação e que não vai fugir do combate. O escudo e a espada vão ser fornecidos, não se preocupe. O que mais precisamos aqui sempre foi a atitude, pra identificar o erro e agir com rigor e crueldade, pra que não aconteça de novo algo que dispare os nossos alarmes. Mantemos os soldados motivados e sempre com esperança, se lembrando dos ancestrais que sempre agiram com perseverança. Todo dia um leão morto pra sobreviver aqui nesse campo. Inimigo não desiste até que nos entregamos e acabamos com a confiança de quem acreditou em nossas palavras. Eles não sabem lutar, vão ser mortos sem piedade. A espada manchada de sangue só mostra o que deve ser feito. Ela deve ser cravada bem no meio daquele peito que vem de encontro ao nosso exército que busca a glória. Será mantida a qualquer custo, pois buscamos a vitória. Temos sangue de guerreiro nato correndo em nossas veias, a inspiração pra matança, flechada que vai ser teia. O inimigo se espanta com a força que demonstramos, que com certeza não é só física, não sabe do que nos alimentamos. A força vem dos deuses que por nós está olhando, o espírito de Esparta que sempre esteve nos apoiando. Os deuses da guerra que abençoam aquele que mata, que degola a cabeça daquele que age da forma errada. Qual é a sua profissão? Escultor, senhor. Escultor. E você? Sou ferreiro, senhor. Espartanos, qual é a sua profissão? Percebe, amigo? Eu trouxe mais soldados. Amontoamos os corpos dos ofensores que foram mortos. Não fazemos nenhum ritual, não vai ter moeda nos olhos. Vai ter que se virar pra pagar a travessia. Os urubus fazem o transporte de graça no lugar da valquíria. Não temos tempo pra formalidade no meio do campo de guerra. Precisamos seguir em frente, pois mais gente nos espera. Só famintas por sangue nos aguardam pra mais um confronto. Perdemos muitos soldados, mas mesmo assim estamos prontos. Sempre estamos prontos, apostos, espadas empunhadas, pra matar qualquer humano que ameace a nossa jornada, que ameaça a nossa fome por justiça que nunca foi feita. Marchamos rumo ao rei que comanda toda essa incerteza do futuro dos escravos inocentes que fazem trabalhos forçados e são tratados como indigentes. Aqueles que se cansam apanham do capataz, esgotadas suas forças, simplesmente são deixados pra trás. Dos nobres que não pensam no povo que é comandado, apenas torturam e escravizam a favor do seu reinado. Não é muito diferente do que acontece hoje em dia, só que o espírito espartano morreu e ninguém ressuscita. São acomodados, alienados, derrotados que não se levantam, não levantam nenhuma espada, mas a batalha já está ganha. É claro que o outro lado já sabe de tudo isso, apenas precisa manter o escravo calado e entretido. Espartanos, qual é a sua profissão?